Bom, na primeira parte nós falamos aí sobre alguns jogos que são bem parecidos um com o outro, né? Prototype, Infamous, Little Big Planet Karting, F1 Race Star, tem God of War com Dante's Inferno e por último Overwatch com Paladins. ITF2. E nessa segunda parte aqui nós vamos falar sobre os jogos que se influenciaram muito mais do que o que a gente já falou por aqui, né? Por exemplo, Tomb Raider e Uncharted, a série Uncharted e os dois últimos jogos aí de Tomb Raider. Delpino, o que você acha de Tomb Raider aí? Você jogou aqueles jogos mais antigos lá do PlayStation 1 ou então os um pouquinho mais recentes aí, antes do reboot que eles deram aí em 2013? Joguei. Cara, Tomb Raider foi uma série de jogo que até toca mais no sentimental, porque, sei lá, eu jogava com a minha namorada, era muito massa. A gente não conseguia passar de fase, a gente ia procurar no YouTube e detonado. Eu sei, é triste isso. Que fofo. É. Também já fiz isso várias e várias vezes. O Uncharted é um pouquinho mais, porque na época ali do Uncharted 1, 2 e 3, tinha uns puzzles ali que eram, sei lá, meio estranhos pra mim. Hoje eu olho aquilo ali e vejo, nossa, que coisa ridícula, eu precisei ver no YouTube pra entender esses puzzles aqui, né? Mas naquela época do lançamento dos jogos ali, pra mim eram bem mais difíceis. Uma coisa que foi completamente copiada na cara dura do Uncharted 4 é aquela cordinha, né? A famosa cordinha ali que você usa na campanha e também muita coisa no multiplayer e que também está ali no jogo do Tomb Raider. De uma outra maneira, mas está ali também, né? Assim, a movimentação foi bem refeita durante o Uncharted 4 em comparação aos outros três, porque o Uncharted 1, 2 e 3... Apesar de você ter aqueles personagens carismáticos, aquela história, eles eram quase tech demos em algumas partes. Era tipo, olha só o que a gente consegue fazer com o nosso console, que legal. Só que esses personagens, essas histórias que seguiam e davam um fio 4, e sem spoiler, que eu não zerei o 4, senão mato cada um de vocês aqui. Não sei a cidade que vocês moram, mas eu encontro vocês. Combinam de uma maneira muito interessante no 4. Como você chega naquilo, como você acaba lembrando. E o Tomb Raider, no começo, não tem nada a ver com o que ele chegou agora. Ele praticamente pegou um Uncharted, olhou o Uncharted e falou, cara, essa vibe tá legal, vamos nessa. E um Uncharted 4 olhou o Tomb Raider e falou, porra, essa vibe aqui pode ficar melhor, vamos nessa aqui. Eles se influenciaram muito. Isso só trouxe benefícios. A gente ganhou o merecido reboot de Tomb Raider, que, porra, levou o jogo a outro nível. E eu acho que a gente não teria um Uncharted 4 tão perfeito quanto tá sendo, pelo menos o meu jogo, quanto esse não tivesse um Tomb Raider pra dar um puxãozinho de orelha da Naughty Dogs, tá ligado? Eu não joguei os jogos anteriores aí do Tomb Raider, comecei ali pelo de 2013 e joguei aí também o Rise of the Tomb Raider. Tá perdendo muita coisa não? Os mais antigos? Sim, ele não tem nada a ver com os jogos hoje em dia, eles eram uma outra pegada, eles eram filhos da sua época. Eles eram mais questão de puzzle, né, cara? Tipo, o Tomb Raider, acho que agora, atualmente, sei lá, tá mais pro estilo que a gente gosta de jogar. Uma ação, né? É. Antigamente era muito questão de, coloca a maçaneta ali, entendeu? Mais brincadeirinha de, tipo, quebra-cabeça. Aham, lembrava uma plataforma com um pouco de arma no meio. E uns peitos triangulares. É interessante como é que mudou, né? Ela tá mais simples agora. Não, ela tá uma personagem bem mais tridimensional. É, não tô falando só de 3D. Tô falando de questão de história. Eu me importo com ela, tá ligado? Se aquele personagem no próprio Tomb Raider Underworld, esqueci o nome um dos antes desse grande reboot, morresse, eu estava literalmente cagando. Ela tinha história do pai dela lá, o seu que... esqueci o nome, pra tu ver como eu desprezava a história daquele troço. Eu simplesmente não me importava. Nessa, pô, depois do Tomb Raider, o primeiro do reboot, meu Deus, cara, a coisa que ela sofre, cara, eu tenho vontade de dar um abraço, né? Falando, calma, filha, acabou. Ninguém vai fazer mais mal com você, não. Relaxa. A parte das emoções dela com os outros personagens, pô, isso foi bem... A importância disso que o Uncharted faz é bem significativo pra esse reboot Tomb Raider ser tão interessante. O último jogo antes não foi o Tomb Raider Legend? Teve um Underworld, eu acho, antes. Tinha Under alguma coisa. Underground. Anniversary. Anniversary eu acho que é um remaster ou um remake, sei lá. Enfim, cara, eu gostei muito de Tomb Raider, cara. Aprendi a gostar de Tomb Raider depois desses últimos dois jogos aí. Vamos ver se um próximo sai daqui a alguns anos. E Uncharted é a minha franquia de jogos do PlayStation favorita. Não tem nem o que falar. Aguardo ansiosamente por The Lost Legacy, que neste momento aqui da gravação ainda não saiu. Não sei quando que eu vou lançar esse episódio aqui. Fato é que as histórias do Tomb Raider aí, elas são mais fracas do que do Uncharted, mas porque eu acho que as histórias desses dois últimos Tomb Raider ainda são muito parecidas, de certa forma, com o Uncharted 1, 2 e 3, enquanto do Uncharted 4 ela é um pouco mais adulta, vamos dizer assim, um pouco mais séria, digamos assim, e o Tomb Raider é mais fantasia, né? É, pode dizer, principalmente no primeiro. Mas eu acho a execução deles, principalmente da parte de exploração, o Tomb Raider executou melhor do que um Uncharted 1 e 2, por exemplo. Mas agora, apenas superar o Uncharted 4, pelo que eu tô vendo aqui, vai ser um problema. E é que ganha a gente, né? Eles que se ferrem lá pra fazer um jogo melhor. E eu só quero jogar, velho. Só quero jogar. Quer que venha jogo bom. O problema é você não ter terminado o Uncharted 4. Esse que é o problema. Eu tô gravando aqui, não tô? Tem um problema. O Uncharted 4 tem que ser digerido. Não pode sair jogando 8 horas. Não, acho que até foi por causa disso que a Naughty Dog até não seguiu, cara. Tipo, nem eu acho que tinha mais ideia pra seguir a sequência. É, eu acho que já tá bom, né? Já tá bom a história que eles contaram. A Sony certamente vai fazer mais alguma coisa com a Uncharted. Talvez não agora, talvez daqui a alguns anos. Mas acho que, né, tá bom. Acho que a Naughty Dog agora tem que realmente fazer outras coisas aí, quem sabe? Um jogo de kart de Uncharted, olha aí, vamos lá. Com cabeçudinhos, né? É, exatamente. Cabeçudinho de um lado pro outro. Cabeçudinho de um lado pro outro do kart. A Naughty Dog já mostrou a competência dela. Ela não precisa ficar moendo o mesmo osso. Pode, pô, tu tem outras IPs aí, pô, vê The Last of Us, pô. The Last of Us é de matar, velho. Na verdade, eles sempre foram assim, né? Lançava 3, 4 jogos, aí muda. Lança 3, 4 jogos daquilo ali, aí muda. Uncharted é bom botar uma pedra nele, falar assim, tá, deixa aí, descansando. Volta daqui há bastante tempo. Mas tenta se focar em outras coisas pra eles não se ficarem se repetindo e não enferrujando as ideias dele. Exatamente. Agora nós temos também uma série de jogos, né? Jogos sem alma, meio que se influenciaram. Começou ali por Demon Souls. Depois veio Dark Souls, e aí chegou o Bloodborne, e por último, agora em 2017, foi lançado o Nioh. Nossa, que horrível. É Nioh. Não. Nioh é muito sem graça, cara. Tem que dizer Nioh. Jesus Cristo. Ai, ai. Pô, algum de vocês já jogou bastante a série Souls? A série Souls, o Bloodborne, o próprio Nioh? O Demon Souls, ele também foi dado grátis lá na PSN, na Plus, né? Quando ela ainda era boa, né? Mas eu não cheguei a jogar, não. O Dark Souls também não, e nem o Nioh. O Bloodborne, eu até comprei ele na época que ele saiu, foi quando? Em 2015? Início de 2015? Acho que foi isso. Por volta disso. Eu até peguei ele, me arrependo amargamente, porque assim, não que ele seja um jogo ruim, um jogo feio, não. Ele só não é um jogo pra mim. Aliás, Bloodborne é um jogo belíssimo, né? Ele só não é um jogo pra mim, cara. Não faz o meu estilo, não. Eu diria que, como a gente falou, pra quem não conhece, Demon Souls, Dark Souls e Bloodborne são todos da mesma empresa. A história disso é, a Sony queria uma IP, uma série pra ela mesmo, uma exclusiva, e contrataram a From Software pra fazer uma série dessa. Falou, legal, nós queremos uma série exclusiva pra PlayStation, etc. Tá aqui o caminhão de dinheiro, faz aí. Aí vieram com Demon Souls. E era a proposta da Sony, lançou, fez um certo sucesso. Inclusive deu até um certo sucesso aqui no Ocidente, que no Oriente, geralmente esse tipo de jogos faziam, né? Um sucesso maior no Japão. e em outros lugares do Oriente. E a Sony deixou o projeto meio de lá, falou assim, olha só, tá legal, maneiro aí, gostei, valeu. Aí falou assim, pô, a gente tem uma ideia legal, né? E se a gente reformular isso e a gente não ficar atrelado com esse contato da Sony? Aí veio o Dark Souls, que acabou saindo pra mais plataformas, etc. E não tava atrelado nesse negócio da Sony. E ele acabou se reinventando em vários aspectos, etc. E depois veio, digamos assim, não é um spin-off, mas tipo, entre um respiro e outro da From Software, eles acabaram criando o Bloodborne. Que, pra mim, eles conseguiram pegar ele e experimentar mais coisas do que experimentariam na direta da série Souls, por ser, sei lá, a menina dos olhos dourados dele. O Dark Souls 1 foi dirigido por um cara, né? O Dark Souls 2 já é diferente, né? Já foi dirigido por outra pessoa. Como é que é o nome dele, você sabe? Não. O nome já foi muito complicado. Eu acho que ele é design de criaturas também. Você sente essa diferença nítida do Dark Souls. O Dark Souls, você pega umas criaturas e fala assim, cara, legal, por onde eu começo a matar isso aqui? Eu não sei nem onde é a cabeça disso. O que que eu faço? Eu procurei aqui, parece que é o Hidetaka Miyazaki. Deve ser, se tá aí eu vou acreditar. Porque realmente eu não me lembro de nome. Mas assim, muito do que eu ouço falar é que o Dark Souls 2, ele não foi assim, não trabalhou diretamente no jogo, não foi um diretor do jogo. E ele é um pouquinho mais fraco do que aí o Dark Souls 1 e o Dark Souls 3. Assim como ele também seria um pouquinho mais fraco em relação ao Bloodborne, que o senhor Miyazaki aí também foi diretor do jogo. Sim, você pode sentir nitidamente a mão dele nos designs das criaturas do 1, do 3 e do Bloodborne. Você vê aquelas coisas bem bizarras, aquelas coisas assim, caralho, mano, quem foi doente que pensou nisso aqui? Caraca, o cara deve ser muito perturbado. E isso é uma característica desse diretor. Porque foi nítido, no Dark Souls 2, quando a equipe dele estava preocupada também com Bloodborne, que era para ser lançado, que, de novo, foi uma IP exclusiva da Sony, teve uma certa entrada de recursos para ser exclusivo. Então ele acabou se preocupando mais com essa IP. Você sente que ele não participou tanto dele, ou praticamente eu acho que não participou, porque parte das criaturas são bem humanoides. Você tira aquela ideia de monstros que você fala, caraca, mano, te dá um sentimento, sei lá, de humildade, de sentir pequeno em frente a um desafio tão grande como, sei lá, a porcaria de um dragão que cai, se pegar fogo em você, você vai morrer. Uma criatura que é indescritível, parece que é feita de vários fios. E entre outras criaturas que eu não quero spoiler pra quem quiser jogar, mas são muito, muito, muito interessantes. Principalmente no Bloodborne. No Bloodborne ele pega algumas temáticas mais vampirescas, etc. E consegue explorar muito bem a parte brutal dela. Foi muito legal. Na entrada do Dark Souls 1 ali, aquele primeiro chefe lá chega a ser horrível, né, cara? Tipo, todo mundo que vai entrar pra ali, a gente vai morrer mínimo umas 10 vezes ali, cara. Até descobrir o que tem que fazer. Mas eu acho que isso é uma constante no jogo todo, não seria isso, não? Sim, sim. Desisti a primeira vez do jogo, cara, por causa desse chefe desgraçado, cara. Sério, me deu muita raiva, cara. pra começar, eu tava jogando já num modo tão legal que foi no PC. Sem controle, ou seja, eu tava jogando na tecla A, W, S, D e o outro era J, K, I, L. Era uma coisa muito bizarra. Pra quem não conhece, o port de Dark Souls 1 pra PC pode ser descrito como horrendo. Foi horrendo. Não merece ser jogado, tá ligado? Aí, cara, tipo, não tinha nem como dar esquiva direito, cara, entendeu? Até eu me achar nos botões direito dessa porcaria. Daí eu peguei, desisti, aí fui na casa do amigo meu que tava com ele no PS3 ali, e aí sim, ele explicou os negócios, mecânica do jogo, aí começou a fluir um pouco mais. Mas eu sempre achei, tipo, questão de jogabilidade pra mim, o Bloodborne melhor, porque era um pouco mais ágil. Sim, o Bloodborne é bem mais fluido nessa questão. Ele é bem... Só de você não ter um escudo pra defender dos ataques, pra você ficar aqui na tipo, sei lá, aquela torre imóvel esperando aquele momento exato, já dá uma outra dimensão ao jogo. Fora que os personagens são bem mais rápidos. Você tem uma noção de velocidade diferente no jogo. Isso ficou bem, bem mais interessante. Eu conheço um pouquinho do Bloodborne, só um pouquinho. Eu matei o primeiro chefe sozinho, e eu matei o segundo chefe com ajuda, mas aí depois eu desisti. Duas coisas que eu queria perguntar. O Bloodborne, logo no início, ele tem meio que um chefe escondido, né? E a segunda pergunta, no Bloodborne eu consegui ver que as estruturas do local, eles eram meio que... não sei se a palavra que eu vou usar vai ser certa, mas eles eram meio que uma estrutura meio gótica. Em Dark Souls e em Demon Souls também era assim? Olha, eu diria que Bloodborne é uma coisa mais gótica, mais vitoriana. A temática dele é mais pra vampiro, vitoriano, e esse tipo de construção. E já o Dark Souls, ele tá mais pra uma fantasia medieval clássica. Gótico medieval. Você deve estar falando do Bloodborne como um gótico mais pra época vitoriana, aquele tipo de chapéu, aqueles tipos de capa. Sim, sim. Aquela coisa mais pomposa francesa, cheio de babadinho. Já o próprio Dark Souls, ele é mais cavaleiro, armadura, idade das trevas e vambora, tá ligado? Dragão cuspindo fogo, demônio, é aquele estilo bem clássico de RPG D&D, tá ligado? E Demon Souls também é assim? Sim, também, é a mesma linha. E agora sim, tô sentindo que eu fiz cagada em botar o Nioh aqui. Ou o Nioh é realmente parecido e nós não estamos falando nele. Na verdade, esse tópico é interessante porque a série Souls em si não influenciou só Nioh. Ela influenciou uma infinidade enorme de jogos, uma infinidade de clones. Podia falar de Lord of the Fallen aqui, mas não, que a gente vai falar de coisa boa. Então melhor não entrar nesse jogo. Que foi dado na PSN, eu fiz questão de não pegar. Tem um artigo desse jogo. Eu achei realmente, sei lá, se você for jogar ele, sei lá, pega o Dark Souls 1 e joga, que é melhor. Como eu tava falando no começo, acabei não seguindo adiante, o Demon Souls acabou se popularizando aqui no Ocidente, naquela questão da dificuldade, falando assim: ah, não, eu cheguei numa tal parte, você chegou em qual? Pô, não, mas tem um chefe escondido ali. Pô, o que você fez com o dragão? Como é que eu passei daquela parte? E isso gerou um certo buzz. Tanto que a série Dark Souls é quase cultuada por causa da sua dificuldade. E isso trouxe essa paixão por dificuldade pro Ocidente, que tava faltando. Todo mundo falou: ah, não, os jogos agora voltaram a ser difíceis, etc. Sempre tem alguém falando isso quando falam sobre o Dark Souls. Porque teve outros jogos também que trouxeram uma certa dificuldade. Inclusive, esse seria a segunda grande influência do Nioh, que é o Ninja Gaiden. Você vai cortar meu Nioh e coloca a tua voz falando A questão do Nioh foi uma grande influência também pelo Ninja Gaiden. O Ninja Gaiden já tinha esse espírito de, cara, ou é get good ou get wrecked. Você tem que ficar bom. Ah, mas não sei o que, não consegui porque tu é ruim. Você não conseguiu fazer a habilidade direito. Tu tem que saber jogar, você vai ter que saber, o inimigo é injusto, ele é injusto, ele vai querer te bater, você não consegue bloquear os ataques dele, você vai ter que só desviar e vai na fé. Então quem saiu primeiro saiu pra o Xbox, mas depois saiu outras versões pra PlayStation, Ninja Gaiden 2, etc. E se você jogar ele, você sente que tem aquela dificuldade. Só que o Ninja Gaiden é muito mais rápido, ele é muito mais frenético, bem mais, por exemplo, do que o Bloodborne. Só que aquele sentimento que você tem, cara, se eu cometer um erro aqui no Dark Souls, eu vou morrer. Com o menor personagem possível, um esqueletinho. Se eu não levar ele com seriedade, eu vou morrer. E eu acho que o Nioh é uma junção muito grande desses dois, do Ninja Gaiden com o próprio Dark Souls. Porque ele traz o frenesi do Ninja Gaiden. Se você jogar Nioh, por exemplo, com as duas espadas, você começa a jogar muito rápido. E com outras armas também, tem alguns estilos mais próprios. É uma coisa muito, muito, muito mais rápida do que o próprio Dark Souls. Só que se você comete um erro, você vai ser punido severamente. Já teve vários casos no Nioh que eu, sei lá, teve um demônio lá que eu falei: cara, tá fácil. E eu cometo aquele erro, aquela presunção: não, ele não vai me atacar agora, ele vai e me ataca e morre. Teve demônio que eu morri com uma porrada. Tem chefe que eu tive que refazer 30 vezes. Acontece. O Nioh, você disse aí que ele é muito mais rápido do que Dark Souls. Mas ele é mais fluido do que o Bloodborne? Eu acho ele bem mais fluido. Mas ele é tão punisher, tão punitivo quanto a série de Souls e quanto o Bloodborne. Tipo, olha, ele vai te dar recompensa se você souber combar, passar de um inimigo para outro numa boa. Mas se você não souber a hora que você tá atacando e sair apertando o botão aleatório, achando que você tá jogando Devil May Cry ou God of War, você vai se ferrar. Porque você vai perder estamina, o inimigo vai te dar um combo devastador no momento que você tiver sem estamina e você não vai conseguir bloquear. E azar o seu. Então a gente pode dizer que o Nioh né? Que tem aquele Geralt lá, cospobre de Geralt, né? É o Geralt. Ele é um personagem de Dark Souls com um foguete no furiango. Aham, é o personagem do Dark Souls, Dark Souls é japonês, mas japonês cheirado na cocaína. Vambora. Mas tão fudido quanto. Tão fudido quanto. Ah, o YouTube vai amar esse podcast aqui quando ele sair, cara. Vai amar, vai adorar. Mesmo, que agora tá com as novas políticas, né? É isso aí. É, tchau, de nada pela sua pena de monetização. É toda vez que tiver algum palavrão, alguma coisa, que o Bessa coloca o... Meu Deus! Faz isso não, não dá ideia pro demônio, não. Mas fala, Depilo, qual a sua experiência com a série Souls, etc? Tu tava falando dos esqueletinhos ali, agora vai dar um baita de um sermão, porque vocês nunca jogaram Tibia ou jogaram já? Não. Eu tive a felicidade de não, mas meu irmão joga, eu olho pra ele com cara de reprovação enquanto ele joga. Pelo que eu entendi, tá, no Tibia tinha um rato lá, que era o, tipo, o bicho mais fraco do jogo, e foi o primeiro bicho que eu morri. E tu tava falando dos esqueletinhos aí, eu tomei uma sova de pau pra um monte de esqueletinho, cara, até eu descobri o caminho que era pro outro lado, que era pra ir. Então, acho que não foi muito agradável a minha experiência com a série Souls, não. Mas você jogou qual Dark Souls? Todos eles? Qual? Não, eu joguei o Dark Souls 1 e o Bloodborne, cara. Aham. O Bloodborne flui um pouco melhor, né? É. Acho mais divertido. Mas a questão da ambientação, eu gostei, acho, um pouco mais do Dark Souls. Eu achei mais legal a do Bloodborne, cara. Não que eu seja fã, assim, dessa coisa de... Ah, Inglaterra, época vitoriana, construções góticas, nossa, que legal. Não, eu, sei lá, simplesmente gostei mais. Eu gostei mais do Nioh. A época feudal japonesa, pra mim, é... Meu Deus do céu, cara. Samurai cortando a cabeça dos outros com uma katana, uma lança... Me pega pelo coração. Qual é o nome do jogo? Você vai botar na sua edição o nome que você quiser. Eu não vou falar mais. Eu não vou falar mais. Mas tem mais alguma coisa aí que a gente queira falar? Eu acho que... Por causa do Souls, ficou aceitável hoje em dia você fazer um jogo mais punitivo, um jogo mais difícil, um jogo mais desafiador. Por exemplo, não sei se você se lembra da E3, quando mostrou o Rising, aquele jogo exclusivo para Xbox, de batalha romana, tipo um hack and slash com temática romana. Numa demo, o jornalista perguntou pra pessoa que tava no booth, falou assim, cara, mas aqui tá tendo um problema aqui. Tá sendo as cenas de... Qual é o nome daquela parte que você tem que apertar um botão? É Quick Time Action. Quick Time Event. E eu tô apertando nada e tá fazendo parada sozinho. Falou, ah, não, isso é pra não frustrar nossos jogadores. Caraca, mano. Eu falei, pô, que porra é essa? Leite com pera agora, cara? Então pode tomar dois tapas na cara de vez em quando porque você cometeu um erro dentro do jogo? Pô, então se tornou mais aceitável. A série Souls não tá nem aí. Como o próprio Delpino falou, no Dark Souls 1, ele te dá na tua cara um chefe e você não tem nada direito pra enfrentar ele, tem uma espada e um escudo, dependendo como você começa. E é você, é um chefe. Se vira, tá ligado? É você e você. É possível, totalmente possível. Mas tu tem que descobrir qual é a tua. O que você vai fazer com isso? E boa sorte. É, tem até um personagem de Dark Souls que tu sai peladinho, né? É o desprovido, eu acho. É que você sai nu e é você, Deus do mundo, um pedaço de madeira. Então você vê, hoje em dia, é difícil você não ver uma influência do Dark Souls hoje em dia, principalmente em jogos de ação. Esse negócio aí que você sai pelado de um personagem, é sério? No Dark Souls você tem uma classe de personagem que você escolhe. Ah, mago, guerreiro, cavaleiro, etc. Tem um lá que é tipo desprovido, acho que é a tradução. Que você é um cara que não tem roupa, tá? Ele tem uma tanga e tem um pedaço de pau. Que é a arma dele. E tipo, vai na fé, ele tem um pior status. É o jeito mais difícil de jogar. O nome da classe, então, devia ser Ultraje a Rigor, né? Pelado nu com a mão no bolso. Puta merda, cara. Ai, ai, ai. Aí o contato da praça tá aí. O contato da praça tá assinado já, né? Porra. Caraca. Tá terceiro strike já. A monetização tinha que sair pra piadas assim, não piadas com palavrão e cocaína. Bom, galera, então vocês aí que estão ouvindo o nosso podcast no YouTube, por favor, comentem aí que outros jogos sofreram influências ou são parecidos um com o outro, beleza? Vamos ficando por aqui. Eu vou agradecer ao Roberto. Muito obrigado, Roberto, pelos seus toques super pessoais. E na próxima vez eu vou te falar. Eu vou te fazer falar. Duvido muito. Infelizmente, hoje a gente não pôde ouvir muito do Felipe, porque ele teve problemas aí com a sua conexão. Mas numa próxima vez, com certeza, isso será consertado. Muito obrigado aos dois. Então é isso. Valeu, falou, tchau, tchau e até a próxima.